estarei pra poder escolher meu rebanho. Arco-íris da vida, prolongue os meus anos, quero viver mais. Deus em paz com os homens, com Deus vive em paz, mas a paz do mundo o homem desfaz. Despertei escutando as palavras enviadas do Santo Pastor. Meio em dúvida de tudo escrevi essa trova de paz e de amor. De uma coisa eu tenho certeza, que estamos bem perto do fim. Por que não redimir nossas culpas, uns aos outros pedindo desculpas, e unidos cantarmos assim? Arco-íris da vida, prolongue os meus anos, quero viver mais. Deus em paz com os homens, com Deus vive em paz, mas a paz do mundo o homem desfaz. Procurei descobrir quem seria esse homem de tanto poder, que acalmava a braveza dos ventos e fazia a montanha tremer. Seus cabelos caíam nos ombros, os seus olhos brilhavam na luz. Eis aí a resposta fiel: o lugar que sonhei é Betel, e o homem por certo é Jesus. Seus cabelos caíam nos ombros, os seus olhos brilhavam na luz. Eis aí a resposta fiel: o lugar que sonhei é Betel, e o homem que eu falo é Jesus. Arco-íris da vida, prolongue os meus anos, quero viver mais. Deus em paz com os homens, com Deus vivo em paz, mas a paz do mundo o homem desfaz. Arco-íris da vida, prolongue os meus anos, quero viver mais. Deus em paz com os homens, com Deus vivo em paz, mas a paz do mundo o homem desfaz. Já são 7 horas e 59 minutos na nossa cidade, São Carlos da minha terra, o campeão de audiência. Por hoje é só, agradecendo a Deus por esse programa, agradecendo você pelo carinho do Rádio Ligado. Um abraço a todos, até sábado se Deus quiser, mas não desligue seu rádio para quem vê o programa aí, Caminhando com Jesus. Bom dia, um abraço a todos vocês e até sábado. Tchau, gente. Você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. De manhã, à tarde ou à noite, na oração, no futebol, na animação, no recado, na reportagem, na informação, durante a semana ou no fim de semana, em nossa programação, tem o momento certo para divulgar o seu produto ou serviço com o melhor custo-benefício. E você sabe, divulgar aqui é acertar na escolha. Rádio, resultados maiores, mais rápidos e com o menor custo. tua paz. Estou querendo saber, ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Olá. Olá, caros amigos. Olá, caros amigos da Rádio Fronteiras FM. Bom dia. Sejam todos bem-vindos para o programa Caminhando com Jesus. Programa esse transmitido pela Rádio Fronteiras FM todo sábado, das 8 às 9 da manhã. Estamos aqui para falar sobre Jesus à luz da doutrina espírita. E esse programa, sob a responsabilidade do Centro Espírita O Bom Samaritano, estamos localizados aqui no bairro Bela Vista, na cidade de Fronteiras, no Piauí. Venham nos fazer uma visita, eu sou Edilson Rocha e estaremos juntos aqui até as 9 horas, sempre abordando temas variados à luz da doutrina espírita. Então, vamos falar com Deus, vamos iniciar o programa, como de costume, fazendo uma prece. O programa hoje, nós vamos falar exclusivamente sobre Jesus à luz da doutrina espírita. Então, vamos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus e vamos fazer juntos aquela oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na mesma proporção que perdoamos aqueles que nos ofendem. e não nos deixeis cair na tentação, Senhor, livrando-nos do mal, hoje e sempre. Que assim seja, querido Mestre Jesus. Te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui falando, evangelizando em Teu nome. Que os bons espíritos possam guiar a humanidade no caminho da paz, do amor, do perdão, da indulgência, e que nós possamos contribuir para a paz mundial, esse planeta que está passando por um momento tão tumultuado, Senhor. Então, nesse momento, peço a Ti a permissão para iniciar esse programa. Que assim seja, Senhor. Paz aos homens de boa vontade. Pois bem, queridos amigos, vamos falar um pouco sobre Jesus? Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Seguimos Jesus. Certa vez, ao pôr do sol, Jesus nos levou à aldeia de Betsaida. Estávamos todos cansados e íamos cobertos pela poeira da estrada. Chegamos a uma mansão no meio de um jardim. O dono se encontrava junto ao portão. Jesus lhe disse: "Estes homens estão fatigados e doem-lhe os pés. Permite que durmam em tua casa. A noite está fria e eles precisam de calor e descanso." "Eles não podem dormir em minha casa", respondeu o homem rico. O mestre insistiu com uma alternativa: "Permite então que durmam em teu jardim." A resposta tornou a ser negativa: "Eles não dormirão em meu jardim." Então Jesus se virou para nós e disse: "Assim será vosso amanhã. Este presente vos mostra como será vosso futuro. Todas as portas vos serão fechadas. Nem mesmo o jardim sob as estrelas vos servirão de leito. Se vossos pés forem pacientes com a estrada e me seguirem, pode ser que encontreis uma bacia e uma cama, talvez pão e algo para beber. Mas se não encontrardes nenhuma dessas coisas, não vos esqueçais de que atravessastes um de meus desertos. Vinde, sigamos em frente." O homem rico parecia incomodado e seu rosto mudou. Murmurou para si mesmo algumas palavras que não ouvi e se afastou, desaparecendo no jardim. Quanto a nós, seguimos Jesus na estrada. O prosador e poeta Khalil Gibran coloca na lembrança do apóstolo Pedro um importante alerta aos seguidores do Cristo. Vivemos ainda tempos de portas fechadas à proposta cristã. O materialismo predomina, e qualquer movimento em busca de alguma espiritualização é ridicularizado, minimizado ou desprezado. São táticas para manter o homem nas sombras. Há mansões que poderiam abrigar inúmeros trabalhadores cansados, mas se encontram fechadas. Há armazéns repletos de alimentos que poderiam saciar a fome do mundo, mas por enquanto não estão à disposição da caridade. Que fazer? Revoltar-se? Indignar-se? Desistir? Qual o conselho do Cristo aos seus seguidores? "Se vossos pés forem pacientes com a estrada e me seguirem, pode ser que encontreis uma bacia e uma cama, talvez também pão e algo para beber. Mas se não encontrardes nenhuma dessas coisas, não vos esqueçais de que atravessastes um de meus desertos." Ser paciente com a estrada em primeiro lugar, assim como ele foi. Haverá, sim, em algum lugar, uma bacia e uma cama, pois o bem desponta em muitos lugares. Jesus nos recorda que estamos atravessando um de seus desertos, um mundo inferior, um mundo de provas e expiações, no qual, naturalmente, as coisas ainda ocorrem dessa maneira. Não esperemos por árvores frutíferas e ricas, por sua sombra em pleno deserto. Elas virão, porém, mais à frente, num novo trecho do caminho. Não nos deixemos esmorecer. Que nossos pés tenham paciência e saibam que caminham ao lado de Jesus. Digamos, como o apóstolo Pedro, quanto a nós, seguimos Jesus na estrada. Sigamos todos nós Jesus na estrada. Ele sabe para onde nos conduz. Neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra, e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova em conteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova em conteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Pois bem, caros amigos, quem é Jesus para você? Essa pergunta é muito interessante, porque muitos de nós nos consideramos cristãos, mas será se fazemos por onde merecer o título de um verdadeiro cristão? Quero aproveitar também para comunicar aos ouvintes e aos amigos que frequentam o Centro Espírita O Bom Samaritano, aqui no bairro Bela Vista, que nós iremos mudar o dia e o horário da nossa reunião pública. A partir do dia 29 de março, próximo sábado, nós vamos fazer a nossa reunião. Acontece às quintas-feiras, porém, vamos mudar esse horário. Então, aqueles que quiserem fazer uma visita ao Centro Espírita, sejam muito bem-vindos. Iremos realizar as nossas reuniões todo sábado, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, a partir do próximo sábado, tá certo? Também quero falar aqui para os amigos, ouvintes, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, nós estamos aqui disponíveis para responder. Uma espécie de pinga-fogo, vamos assim dizer. Então, vocês podem enviar suas perguntas para o número 89-999-85-5718. É o meu número pessoal, então vocês façam a pergunta, aqueles que quiserem fazer qualquer pergunta relacionada à espiritualidade, e nós responderemos na próxima semana. Envie pelo WhatsApp, deixando o nome e o bairro de onde vocês estão falando, para que possamos identificar o ouvinte, tá certo? E teremos o maior carinho para responder todas as perguntas. Pois bem, caros amigos, o Espiritismo não veio para contrariar os ensinamentos do Cristo. Muitas pessoas que não conhecem a doutrina espírita acreditam que o Espiritismo foge dos conhecimentos e dos ensinamentos cristãos. Mas não é bem assim que funciona. O Espiritismo é uma doutrina cristã. Vamos explicar em termos mais claros. O Espiritismo é a obra de Jesus Cristo continuada na Terra. Pois quando Jesus esteve aqui, ele não falou de uma forma que todos pudessem absorver os seus ensinamentos. Tanto que hoje, mais de 2000 anos após Jesus ter pisado aqui na Terra, ainda existe essa controvérsia entre a humanidade. Cada qual quer ter o privilégio de ser considerado o salvo. É a briga dos egos, das religiões. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado evolutivo, ou seja, de compreensão dos povos para os quais ele pregou. Moisés, ele veio para preparar o terreno para que Jesus viesse. Então, o que nós observamos é que muitas pessoas que se consideram cristãos não seguem os ensinamentos do Cristo, por incrível que pareça. Essas pessoas pregam os ensinamentos do Velho Testamento, que nada tem a ver com Jesus, nada tem a ver com o cristianismo em si. Por quê? Jesus, ele pregou, deixou claro que o único caminho para a salvação é o amor. Amor. Em todos os seus ensinamentos, Jesus deixou isso bem claro. Ele iniciou uma doutrina de pura moral. Isso foi o que Jesus deixou para nós. A moral evangélica e cristã que vai renovar o mundo e aproximar os homens. A moral do Cristo, caros amigos, deve ser criar em todos os homens o amor ao próximo e a prática da caridade. Criar em todos os homens uma solidariedade em comum. Fazer valer a lei do progresso, que é uma lei natural da divindade, tanto para os espíritos quanto para os planetas. Por isso que Jesus disse: existem muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do meu Pai, que ele se refere, é o universo. E esses mundos são os planetas, são as estrelas, todas as galáxias, pois Deus não iria fazer simplesmente um planeta infinito por capricho e colocar vida apenas no planeta Terra. Isso seria fora de... não faria sentido algum. E também Jesus nos ensinou, através do seu exemplo, para que pudéssemos seguir o exemplo perfeito da moral que ele pregava. No Livro dos Espíritos, caros amigos, na questão 625, Kardec perguntou aos espíritos, benfeitores espirituais, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. E a resposta foi simples: vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. Se alguns daqueles que pretendem instruir o homem na lei de Deus algumas vezes extraviaram-na por meio de falsos princípios, foi porque se deixaram dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Pois na questão 625, caros ouvintes, está claro que o exemplo mais perfeito que Deus criou para servir de guia e modelo para a humanidade foi Jesus. O Espiritismo, como continuação dos ensinamentos do Cristo, é de ordem divina. Suas ideias repousam nas próprias leis da natureza. A revolução necessária solicitada por Cristo é de ordem moral e não de ordem material. A doutrina espírita veio para elucidar a humanidade sobre o mundo espiritual. E a vida terrena é apenas uma passagem para os espíritos infinitos que somos. Portanto, nós temos que compreender que estamos aqui apenas de passagem. Estamos aqui apenas para trabalhar na nossa evolução. Não que a doutrina espírita seja o melhor caminho. Isso eu deixo claro. E nós espíritas não somos melhores do que ninguém. Não é, nós espíritas não acreditamos que quando morrer nós vamos para o céu ou para o inferno. Na nossa concepção não é assim que acontecem as coisas. Como é que eu, um ser imperfeito, cheio de erros, quando eu morrer eu vou para onde? Será que eu vou ser salvo e já vou diretamente para o céu? E aquelas pessoas que nasceram e não tiveram tempo de melhorar, de aprender e morreram cedo? O que é que vai acontecer com essas pessoas? Então, temos que analisar as coisas com um raciocínio lógico para compreender que nós somos espíritos e estamos aqui para aprender. Porém, durante a nossa permanência aqui nesse planeta, temos que buscar ser pessoas melhores, identificando as nossas imperfeições e buscando ser cada dia pessoas melhores. Nós estamos reencarnados para espiar os nossos erros ou provar o que aprendemos, o que vivenciamos em vidas passadas. Então, é interessante, porque Deus Ele não abandona nenhum dos seus filhos e nos dá sempre oportunidades para que possamos evoluir. E Jesus é o caminho. Porém, quem tem que percorrer o caminho somos nós. Nós, espíritas, compreendemos que aquele ditado "Jesus morreu para nos salvar", nós não compreendemos bem dessa forma. Nós entendemos que Jesus viveu para nos ensinar o caminho da salvação, para nos orientar, para nos instruir. Porém, quem tem que percorrer esse caminho que Jesus disse, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim." Então, Jesus é o caminho. Qual é esse caminho? É o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da caridade, da benevolência, o caminho do bem. E nós temos que seguir esse caminho, se quisermos, já nessa vida, galgar estágios evolutivos melhores do que nós estamos atualmente. Temos que buscar ser pessoas melhores, temos que evoluir conforme nós formos identificando as nossas imperfeições. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem as leis morais de Cristo, do Cristo sobre a prisma da doutrina espírita. Então, aqueles que tiverem contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas pessoas refutam, porque eu sigo a Bíblia. Tudo bem, o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia. Porém, com uma explicação dada por espíritos elevados, e não por homens que carregam as suas paixões, carregam os seus erros, carregam os seus pensamentos egoístas, querendo ser donos da razão. Não, nós compreendemos que a moral de Jesus é uma moral ampla que proporciona a toda a humanidade, independente da sua nacionalidade ou seu credo religioso, atingir essa tão sonhada purificação. Mas não que isso vá acontecer apenas em uma vida. Somos espíritos eternos, e 100 anos não significa nada para um espírito que tem a eternidade pela frente. Então, nós somos eternos aprendizes, e dentro de 20, 30, 40 anos, nós estamos ainda engatinhando no conhecimento. Temos que compreender as coisas dessa forma. Os milagres, por exemplo, atribuídos a Cristo, são apenas o fruto da sua evolução como Espírito puro. Porque Jesus, quando ele chegou aqui no planeta, quando ele veio designado para a construção do planeta Terra, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Jesus já era um Espírito puro. Então, ele tinha já todo o poder para fazer as coisas acontecerem. E nós somos espíritos imperfeitos que viemos habitar esse planeta alguns milhares ou milhões de anos atrás. E a nossa evolução, saímos de um planeta de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações alguns milhares de anos atrás. E todos os outros profetas que vieram antes de Jesus vieram consertando, vieram contribuindo para a evolução planetária. E nós chegamos a esse patamar hoje de ter um entendimento através da doutrina espírita, através de outras religiões, porque o erro não está nas religiões, não estão nas religiões, estamos nos homens, porque os homens querem levar as coisas ao seu bel prazer, querem ser donos da razão. Então nós temos que entender que todos os caminhos levam a Jesus, levam a Deus. O Papa Francisco, recentemente, ele falou que todas as religiões que... Vou mostrar aqui para vocês claramente a palavra do Papa Francisco. Ele falou recentemente o seguinte: todas as religiões são um caminho para Deus. São como línguas diferentes, idiomas diferentes para chegar lá. Mas Deus é Deus para todos. Então, nós compreendemos que esse Papa, o atual Papa, ele é um homem muito espiritualizado, é um homem sábio, que tem essa capacidade de compreender e respeitar as religiões. Não podemos pegar Deus e colocar dentro do nosso grupo. Não, Deus é muito maior que isso. Como ficariam aquelas civilizações que não têm contato com a fé cristã? Estariam elas relegadas ao abandono pela parte de Deus? Onde está a justiça de Deus em não proporcionar à humanidade, a um grande número da humanidade, uma grande parcela da humanidade, a não conhecer a religião cristã? Estariam eles abandonados? Então nós não podemos também entender que pensar que nós somos os únicos privilegiados. Então Deus seria injusto em excluir as outras nações, os outros povos, como os nossos irmãos asiáticos, africanos, muitos deles que não têm um contato com a religião cristã. Então, vamos agora escutar, vamos receber agora uma visita especial da nossa querida irmã Isabel Salomão. Ela fala com muita sabedoria sobre Jesus. Vamos prestar atenção nessas suas palavras tão lindas nessa manhã de sábado. E daqui a pouco estaremos de volta. Depois de tantas luzes, como diz muito bem a nossa irmã Heloísa, depois de tanta paz, de tanta sabedoria divina nessas almas, que o simpósio Jesus em Nossos Dias trouxe para as nossas almas, para alertar os nossos espíritos, a fim de que busquemos acertar um tanto mais na caminhada que Jesus nos deixou. E é bem lembrado o amor tão forte com que nosso professor César passou para nossas almas. Quando Jesus perguntou a Pedro, o seu dedicado discípulo, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, Pedro lhe respondeu, sim, mestre, eu vos amo. Jesus lhe disse, então vá e apacente minhas ovelhas. Prezados irmãos e grandes amigos, é isto que tem sido a luta de todos nós, os espíritas, dos últimos dias, buscando vivenciar a mensagem de Jesus. Nós falamos últimos dias. Imaginemos, Jesus sempre esteve conosco, sempre amparou a humanidade. Eu vou a meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, disse-nos o Cristo. Nunca nos deixou órfãos. Mas Jesus nos últimos dias é para dizer que nesses últimos dias nós temos sentido mais de perto Jesus vivo. Parece que nossos espíritos amadureceram para a mensagem de Deus que nasceu na manjedoura. Nós somos envolvidos por tantos e tantos anos na mensagem do Cristo morto. Era uma tristeza muito grande que se fazia nas almas sensatas, vendo Jesus pregado numa cruz, vencido pela maldade do mundo. Quando a doutrina espírita chegou em nossas almas e nos tirou a venda que impedia esta visão mais ampla, e eis que descobrimos o Cristo vivo, atuante entre nós, como nosso médico sublime e como nosso advogado único. Na caminhada de Jesus, quantas e quantas vezes Jesus advogou a causa da humanidade? Os estudiosos sabem melhor do que eu. Eu sinto e gosto de falar daquilo que vejo e que escuto da espiritualidade. Quantas e quantas vezes Jesus foi o médico sublime e continua sendo o nosso médico sublime. Mas nos últimos tempos ou nos últimos dias, a venda nos foi retirada e nós passamos a ver Jesus atuante. Jesus vivo, trabalhando, socorrendo, levantando os caídos do caminho como há 2011 anos. E é importante que nós tenhamos sempre encontros como estes, na semana de Kardec, no simpósio, para que os mais estudiosos, os mais atentos, nos despertem, acordando os nossos espíritos com a mensagem de amor, de luz, de esperança e de certeza na vitória do bem, e nos impulsione ao trabalho de fraternidade, de caridade, como bem ouvimos. É a chave do céu. E assim, acordados para o Cristo, nós vamos sendo estimulados à caridade diária, constante. Ela está na pauta da nossa jornada. Ela está na nossa mente, no nosso coração, no nosso caderninho de apontamento. Tem que ter sempre o tempinho da caridade, não só do pão do corpo, do agasalho do físico, mas da palavra que informa, que esclarece, que levanta, que devolve esperança e fé, a união junto à fraternidade cristã. Nós sabemos que a humanidade está realmente voltada para esta caridade material. Mas, minha gente, o Espiritismo vai lá no fundo da alma e tira de lá a depressão e a angústia. Tem aquele lenço mágico que enxuga as lágrimas para que elas deixem de existir por amargura, mas chore por emoção. Eu vi o Cristo, eu senti o Cristo. E através do Cristo a luz superior se fez, a luz maior se fez. É Deus, o nosso Pai, velando por nós através do Mestre e do seu Filho amado. Mas seu Filho amado, todos nós somos filhos amados de Deus. Só que nós não somos para Deus o que o Cristo sempre foi. Razão porque ele venceu a atmosfera pesada do mundo e veio ter conosco. Na mensagem divina, não teve medo do sofrimento para dar a chancela que só o bem fará a vitória da paz, da saúde e da alegria em favor da humanidade terrena. Mas foi para isso que Jesus veio, para patrocinar a mensagem de Deus nos corações leais. Mas todos nós temos deveres com esta lealdade a Deus, porque nós somos sua criação. Nós somos criados para o bem. É lamentável que se tenha que estudar tanto, que ouvir tanto, que se falar tanto para que alguém se volte para o bem. Mas nós somos mensagem de Deus na Terra. É a mais perfeita criação do Pai. Razão porque nós sofremos, porque queremos nos isentar dessa responsabilidade da vivência do bem, que é a presença de Deus na Terra. Razão porque Jesus não teve medo das dificuldades. Elas são sempre menores do que o nosso poder íntimo, porque nós o trazemos da nossa criação superior. É preciso que nós tomemos consciência da nossa obrigação com o bem divino. Não é por bondade, porque é melhor do que ninguém, porque a nossa religião é melhor. Não, somos filhos de Deus e o bem precisa acontecer para evitarmos sofrimentos maiores, porque Deus nos criou para sermos felizes. Sofrimento é a indiferença do ser humano com a nossa criação divina. E Jesus, esta luz que venceu as trevas do mundo, com o seu carinho, com a sua lealdade a Deus, com a sua presença constante, para que o mundo ou a humanidade supere a maldade que vai crescendo por indiferença das criaturas às coisas divinas. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu vos amo. Então vá e apacente as minhas ovelhas. E nós estamos aqui tentando apacentar nossas almas na vivência da mensagem de Jesus, que começou a acordar nossas almas indiferentes, congeladas pelos interesses imediatistas do mundo. E a mensagem de Jesus começa a acordar os nossos espíritos para o trabalho do bem, para o trabalho da fraternidade. É a caridade mais simples e mais fácil, é a doação das coisas materiais para alimentar o corpo, mas o Espiritismo alimenta o espírito, porque é ali que começa todos os sofrimentos. E a doutrina dos Espíritos vai lá, deixa, coloca o óleozinho da fé nesta lâmpada, cuja luz vai se apagando por falta do óleo da fé, que é a mensagem da doutrina dos Espíritos, que nasceu na manjedoura. Doutrina dos Espíritos é Jesus de volta, o Espírito Verdade, que deixou a sua mensagem quando ele informou: vou, meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, ele vos enviará o Consolador para que fique convosco por todos os séculos dos séculos. Não será uma pessoa e nem a humanidade física que vai ficar para sempre, mas é a mensagem de luz que nasceu na manjedoura. É Jesus de volta, o Espírito Verdade, a verdade de Deus, a mensagem do Espírito Verdade, Espírito que somos todos nós, e a verdade de Deus que deve ser sempre a nossa verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sigamos então estudando doutrina dos Espíritos, nós estaremos cobrindo as marcas da passagem de Jesus pelo tempo em fora. Nós, a mais bela e perfeita criação de Deus, precisamos honrar a nossa presença na Terra com a mensagem do bem, do amor, do respeito, da fraternidade. E vamos então trabalhando juntos, cuidando dos nossos irmãos que nos buscarem o coração aqui, ali ou acolá. Doutrina Espírita alimenta nossa alma e nos cura dos males físicos, morais e especialmente os males espirituais, porque eles começam na alma. Todo sofrimento vem da alma. Doutrina Espírita é medicina da alma para socorrer o corpo físico. Agradecemos com a alma de joelho a Deus, o nosso Pai amantíssimo, a Jesus, o caminho, a verdade e a vida, aos nossos amigos espirituais que vêm patrocinando a nossa caminhada há 63 anos. E vem abençoando todos os irmãos na caminhada do bem. Agradecemos a todos aqueles que viajaram para renovar em nós o amor de Jesus, a fraternidade que o Cristo viveu, o perdão que ele nos pediu, que não nos esquecêssemos de que o perdão é luz na alma de quem perdoa. A todos os nossos irmãos e seus familiares, bem como todos que nos acompanham nessa semana e nos acompanham o tempo todo, a nossa eterna gratidão a Jesus, a nossa eterna fidelidade. Muito obrigado. Fiquem com Deus, fiquemos todos nós com Deus e até já já. Pois bem, caros amigos, acabamos de escutar essa palestra, né? Essas palavras da saudosa Dona Isabel Salomão de Campos. Ela desencarnou recentemente, aos 100 anos, pessoa maravilhosa que deixou tantos ensinamentos, um exemplo tão lindo, trabalho magnífico que ela realizou. Então, a doutrina espírita, caros amigos, para nós entendemos que Jesus não fundou uma religião. Ele trouxe ensinamentos. A religião foi criada pelos homens. Por isso que existem milhares de denominações religiosas, denominadas igrejas cristãs, como nós, espíritas. Dentro de todas elas, há aqueles que seguem os ensinamentos e há aqueles que não seguem. Jesus, ele deixou só exemplos de amor. Nas bem-aventuranças, quando ele disse: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então temos que compreender que o verdadeiro cristão, aquele que segue o que Jesus nos orientou, ou pelo menos que acreditam que Jesus estava com a razão, eles não podem tomar partido, ou poder pode, mas não deveriam tomar partido em qualquer ato relacionado à violência. As guerras são causadas por espíritos endividados, espíritos que estão aqui no planeta para causar dor, sofrimento. Então, o cristão, ele não deveria tomar partido de estar do lado de A ou de B, porque o verdadeiro cristão, ele sofre, ele sente dor quando vê um humano, um irmão sofrendo através de guerras que são produzidas, né, pelos homens, através de querendo poder. Eles fazem as guerras, mas geralmente as primeiras vítimas são as pessoas mais vulneráveis, os idosos, as crianças, as mulheres e os homens, que quando um país se envolve na guerra, vem a fome, vem tudo o que não presta, vem para aquele povo. Então, nós lamentamos que nesse momento estejam existindo, acontecendo tantas guerras espalhadas pelo mundo. A melhor religião, caros amigos, é aquela que verdadeiramente nos religa a Deus. É o amor ensinado pelo Cristo que deve ser praticado fora da casa religiosa, em cada atitude do dia a dia. É igual aquela história do pássaro, da andorinha, que estava tendo um incêndio na floresta, e a andorinha, os outros animais, viram a andorinha indo no rio, pegando uma gota d'água no bico e levando e jogando sobre aquele incêndio. E ficaram rindo dela. Você está vendo que você não vai apagar esse incêndio? Você é tão pequena. Ela disse: eu estou fazendo a minha parte. Então, se cada um de nós resolvermos fazer a nossa parte, buscando ajudar o nosso próximo, ser pessoas melhores, começando dentro do seu lar. Não existe melhor escola do que dentro da sua residência, dentro do meio familiar, buscando ser uma pessoa mais presente com a sua família. Você já falou hoje para a sua esposa que você a ama? E você também, esposa, já falou para o seu marido? Os filhos, dizer sempre, deixar claro que você ama seus filhos. E não simplesmente falar, demonstrar esse amor, esse carinho, esse respeito que nós devemos ter uns pelos outros. Entendemos que a correria do dia a dia nos deixa um pouco disperso. E muitas vezes nós não percebemos essas pessoas, esses verdadeiros anjos que estão ao nosso lado, e vamos vivendo. Aí quando chega o dia do desencarne, é que nós vamos perceber: eu deveria ter amado mais. Igual aquela música Epitáfio, dos Titãs, né? Que nós deixamos de lado muitas coisas que focamos apenas nas coisas materiais, esquecemos das pessoas, o nosso filho, nossos pais, estão ao nosso lado diariamente. Então nós vamos deixando para lá. Vamos deixando até chegar uma hora que eles se vão. Aí nós vamos nos sentir sozinhos e vamos pensar: eu deveria ter dado um beijo no meu filho, na minha filha, no meu esposo, falar que amo, nos meus pais, etc. Não adianta, caros amigos, frequentar um templo espírita, uma igreja, um centro espírita, se não cultivamos a verdadeira religiosidade por onde passamos. Por isso, Jesus falou: a cada um será dado conforme a sua obra, ou seja, colheremos conforme nosso plantio. É a lei de causa e efeito. Se você planta feijão, impossível você colher abacaxi, ou vice-versa. A cada um será dado conforme a sua obra. E também Jesus disse: cada um prestará contas de si para Deus. Não vai ser a religião que eu frequento que vai garantir a minha salvação. Equívoco nosso. Se você pensa que frequenta o centro espírita e você ali está salvo, é sinal que você não está entendendo o que Jesus ensinou, o que ele orientou. O local de oração, a igreja, o templo, o terreiro, o centro espírita, são locais construídos pelos homens para que as pessoas possam, em grupo, se religar à divindade. Por isso que é religião, religarem, religar. Nós somos feitos por Deus, criados por Deus, mas vivemos num mundo de ilusão, numa escola. E esse mundo ele nos oferece várias oportunidades, vários caminhos. Mas nós temos aquele grupo religioso ali para que ali a gente entre em conexão com a divindade, para que nós possamos nos religar, nos aproximar. Mas isso não é garantia que eu esteja ali e dali, só porque eu participo daquele grupo religioso, eu irei para o céu. Não. Isso é um equívoco. Quantas pessoas vão para os seus templos religiosos, suas igrejas, seus centros espíritas, e vão ali com interesse de estar ali e desligado do que da reunião que está acontecendo. Quantas pessoas vão para uma igreja e quando saem dali vão direto para um bar, tomar uma cervejinha gelada. Quantas pessoas estão ali e quando saem dali vão atrás de casos extraconjugais. Então, nós temos que observar, isso acontece com frequência, isso faz parte da humanidade. Então, a cada um segundo as suas obras. Vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. E também Jesus afirmou: cada um prestará contas de si para Deus. Isso significa, caros amigos, que seremos julgados individualmente, sem privilégios por termos frequentado esta ou aquela religião. Por fim, Jesus declarou também: meus discípulos verdadeiros serão conhecidos por muitos se amarem. Você ama o seu próximo? Ou você só ama aquele que participa do seu grupo religioso? Aquele que não faz parte do seu grupo religioso, você vira as costas, trata com indiferença. Quando Jesus disse para o doutor da lei, que perguntou: mestre, o que fazer para possuir a vida eterna, para conseguir a vida eterna? Jesus não disse: vá para tal religião, essa ou aquela. Não, Jesus disse: o que aprendestes na lei? E ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que amar primeiramente a Deus, acima de tudo. E ao próximo? O próximo não é aquele que participa do nosso grupo social, grupo religioso, etc. Não. O próximo é a humanidade. Nós temos que amar a humanidade. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. E entender que cada um será dado conforme as suas obras. Se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa orgulhosa, pode ter certeza que nós, espíritas, acreditamos, né, que nessa ou em vidas futuras, reencarnações futuras, iremos sofrer as consequências de todos os nossos atos. Pois a lei de Deus, ela é a lei de amor, mas é uma lei justa. A justiça de Deus não é aquela justiça dos homens, de punição, de castigo. Não. A justiça de Deus, ele nos dá a liberdade, mas nós vamos arcar com as consequências dos nossos atos. Se somos pessoas do bem, se somos pessoas que contribuímos para o bem da humanidade, nós estamos construindo um caminho seguro para nos aproximarmos de Deus. Se somos pessoas que buscamos levar vantagem em tudo, passar a perna no nosso irmão, trazer sofrimento para a humanidade, para a sociedade, para a família, esses espíritos serão erradicados do planeta e não terão oportunidade para retornar, porque já estamos vivendo a transição planetária. Se você pretende retornar para o mundo de regeneração, então busque desde já ser uma pessoa melhor. Busque desde já respeitar os seus irmãos, pois somos todos irmãos uns dos outros. Cada um segue o seu caminho. Uns vão demorar mais para aprender, uns vão demorar mais para chegar ao objetivo. Mas Deus, ele não vai perder, ele não perde. Deus é um Deus de poder, de vitória. Deus, ele pode tudo e ele jamais entregaria um seu filho para o sofrimento eterno. Agora, nós, assim como o bom pai que deixa o filho correr no terreiro e aquela criança, o pai diz, cuidado que se você cair, você se machuca. Ele vai ali, leva um tropicão, cai, se machuca. O pai vai lá e vai cuidar dele. E vai orientar para que ele tenha cuidado para da próxima vez não acontecer a mesma coisa. Assim é Deus. Quando nós cometemos os atos que trazem sofrimentos para nós próprios, Deus fica assim, só olhando, observando e dizendo, meu filho, levanta e segue. E cuidado para não cair novamente, como Jesus falou com a samaritana, que estava para ser apedrejada por aqueles homens. E Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E os mais velhos foram se afastando, porque eram os que tinham mais pecados. E sucessivamente, até os mais jovens, todos foram embora e deixaram aquela mulher. E Jesus disse, mulher, cadê os teus acusadores? Não ficaram nenhum? Eu também não vou te julgar. Levanta-te e segue, e não peques mais. Então, o bom pai faz isso com os seus filhos. Então, caros amigos, são 8:57. Estamos chegando ao fim do nosso programa Caminhando com Jesus, e vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus por mais esse momento de estarmos aqui falando sobre a doutrina espírita, falando sobre Jesus. Então, nesse momento, pedimos aos nossos irmãos ouvintes que possamos elevar nossos pensamentos ao alto, mentalizar a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Guia, nosso Irmão Maior, e Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e dizer, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.

vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. Você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Fronteiras FM. Bom dia! Gatinha toda manhosa. Outra vez, estou aqui sozinho outra vez, lembrando do amor que um dia a gente fez, foi tão lindo. Outra vez,